E assim segue o plano. Segue o plano. Maurício DTS, cidadão Ken. O cara ramelou. Vocês estão engrupidos mesmo com a TV, hein, malandro? Oi, Bagua Records, Fumarox, anti-heróis. Se é da rua, não preciso dizer. Meu silêncio fala mais que você. Não se engane, cê não tá na TV. Uns vacilão quer te ensinar a sofrer. Desses aí eu só quero distância. Devolve tudo que não é seu, tira essa peita preta. Devolve a militância. Seu choro não me comoveu, sei que cê não aguenta. Cê acha mesmo que me representa? Meu rap te breca igual Parabelo. Seu rap é de fada, mas sem o castelo. Também sou de vila e pra ser sincero, quem vacilasse entrava no chinelo. Revolução de condomínio é peixe. Fora do mar. Bola de gude só no seu tapete. Ou no sofá. Cerol comprado, empinava os pipa no seu ventilador. Oh, ai, truta pelo amor. Cês tão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Eu sou. Cês estão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Narrativa, eficiente, reativa. Meu rap é contra a lei, igual a coca que vem da Bolívia. Antes de tudo, seu respeito espera. Vem devagar, o fim não é verde, mas o mundo não é tão amarelo. De fatos e fakes, a vida se mostra assim. Aqui os remakes são mais importantes pra mim. Eu já sonhei e acho que é importante sonhar. Mas acordei e acho mais importante acordar. Vento que ventou por lá, balançou roseira do lado de cá. Chapéu atolado que se aventurar. Pode vir de brinque aqui, não vai passar. Cês não sabem quem eu sou. E mesmo que eu não quisesse, todas as quebradas do Brasil ligo DTS. Cê quer correr por nós, mas corre de mim. Fala de futuro e de progresso tão perto do fim. Cês tão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Eu sou. Cês tão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Eu sou. Cês estão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Eu sou. Cês estão tirando de uns dias. Se tiver errado, passa pano. Não vou. Quer saber de mim? Então pergunta quem sou. O que cê queria ser na rua? Eu sou.